estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo hoje com o Jefferson, do CDESP Padre Mariano, e alguns jovens também do CDESP Padre Mariano, que vieram aqui a uma audiência pública do Serviço Social. Jefferson, por que vocês vieram à Câmara Municipal hoje? Hoje nós viemos aqui, essa audiência pública hoje tratava do CDESP. O CDESP trata do quê? O CDESP trata de profissionalizações para jovens oriundos da classe baixa, desfavorecida, com alta e altíssima vulnerabilidade. E hoje, os vereadores estão reunidos aqui com a sociedade civil para tratar da questão do orçamento e tratar também da tipificação do nosso serviço. Nosso serviço hoje, que já foi dado como política pública, está saindo da mão da SMAS, que é a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e ele está ficando solto, ora o pessoal da área da educação, ora para a área do trabalho. E nós trouxemos aqui alguns jovens para falar um pouco de como é que o trabalho está sendo desenvolvido dentro de cada serviço e também para falar um pouquinho da sua atual realidade. Uhum. Isso quer dizer que vai ter menos dinheiro para o trabalho profissionalizante para os jovens? Então, eles deram um orçamento como um todo e não especificaram qual que é o orçamento para 2011 de fato para o CDESP. Então esse dinheiro ainda não tem um eixo definido ainda de como será e para onde irá de fato para o próximo ano. Não se sabe então exatamente quanto vocês vão ter e se vai dar para continuar esse trabalho, não é isso? É, não se sabe quanto vai ter e o pior, se a gente deixar de ser política pública que já foi dada e se tornar um programa, e a gente fica totalmente vulnerável para qualquer hora e a qualquer momento extinguir esse programa. Então a nossa vinda aqui hoje foi para ratificar que o serviço, além de ter uma verdade, de ter de fato uma produtividade real, ele seja garantido como política de direito. Seria muito ruim para os jovens, né? Eu vou conversar aqui um pouco com alguns jovens que estavam aqui presentes. O que vocês acharam? Quem vai falar comigo? O que vocês acharam da reunião? Fala seu nome. Meu nome é Gisele, faço curso de planificação no CDESP. Eu achei interessante, achei que eles fugiram um pouco das nossas perguntas, né? Especificamente da minha, mas tudo bem. Eu gostei do debate e eu achei que o CDESP não vai mudar de secretaria. Eu acho que eles entenderam que nós jovens viemos e vamos vir se tiver outras oportunidades para defender os nossos direitos, o que nós fizemos hoje. E a gente espera que eles entendam que os cursos profissionalizantes do CDESP, eles não formam só as pessoas apenas para o mercado de trabalho, mas nos forma para a sociedade. Falamos muito sobre políticas de direitos, sobre diversos assuntos da sociedade, os quais a escola não nos prepara e não nos mostra, não nos ensina na escola pública. A gente, o aluno da escola pública, sai da escola sem preparo algum para o mercado de trabalho. E lá no CDESP a gente aprende isso, aprende muitas coisas. E eles cuidam da nossa parte humana e da nossa parte profissional. Obrigada. Aqui eu quero conversar com esse jovem que quase não entrou na audiência porque estava de bermuda. Olha a bermuda dele aqui, nem parece uma bermuda, né? O que você achou dessa atitude de não permitir essa entrada? Mas depois nós conseguimos, né? Graças à sua colega, né? Nós insistimos. Né? Que eu achei? O que você achou dessa atitude? Ah, uma atitude complicada. Retrógrada, que veio demarcar a posição, né, do governo e da ação do Estado aqui em São Paulo, restringindo a participação da população de uma audiência pública que está discutindo um tema tão importante. Isso demonstra, né, de que realmente não é tão aberto ao público. É um público qualificado de maneira X, tem maneira de estar padronizado. É triste. E ainda que se chama aqui de Casa do Povo. Tem que se apropriar da Casa do Povo mesmo, né? Esse é o povo da Vila Madalena. É. O povo do Morumbi. Já de Europa. É. Europa, deve ser esse povo aí. Porque proibir você de entrar de bermuda na Câmara Municipal é estranho. É um absurdo mesmo. Bom, vamos finalizar aqui a nossa estada na Câmara Municipal. Me despedir de todos esses jovens. É quem está falando, Rosa Maciel, da TV O Meu Guri. Obrigada, Jefferson. Obrigada, estamos sempre à disposição. Obrigada a todos vocês. Obrigada.